17, 15, a chegada bom, Felipe para 2000 pés, ajuste 10, 10, reporte localizador. 10 para 2000, ajustado 10, 10, reportará no localizador, o gol 17, 15 da Fox. Gol 1897, reduza para 2109, desça para 3000 pés, ajuste 10, 10. Gol 804 no ILS. Com 804, livre LS, chame torre 11895. 1895, torre 804. Tio 1804, Índia Serra, baixar travado. Tio 04, bom dia, pouso autorizado, pistão 0, vento 10 graus, 4 nós, 10 na altitude. Livre, pouso, pistão 0, 0, 0, ajuste, 1804. Confirmação autorizada ILS com gol 1715. Autorizado, sinal ILS com 715, reporte ao localizador. Para o táxi 2713, gol 1715, com 2190, bota 4 horas, galera. O galeão só perdeu pra gente, né? Pode esperar, pode cadecolar, ajuste 1010. 7, desça para 4000 pés, ajuste 1010. 4010, gol 1007. Estabilizou o gol no 7 no 5. Gol 7 no 5, complete final ILS, chame torre 118, decimal 95. 1895, bom dia. Bom dia. 4, somos 43, direito 219. 219, então 804. Corrigindo, 121, decimal 1. 21. 2, Salvador, bom dia, gol no 7 no 5, estabilizado na final. Reporte visual com campo baixa travado, o altitude 1010, o vento 10 graus, 4 nós. Reporte Aragão, 1795. Gol 1897, desça para 2000 pés, ajuste 1010, reporte no localizador de VLS. Vento, visual com campo, baixou e travou, gol 97 ou 95? Gol motorizado, 10 graus, 4 horas, nem 10, gol 97 ou 95. Sente, gol 97 ou 95? 3171 no ponte espera que está pronto, visual com conversão. Sente, 3171 inicialmente manteve, pode esperar. Com 897, chame torre 118, decimal 95. 89. Com 607, desça para 2000 pés, ajuste 1010, reporte localizador, livre S, vista 10. 2000 pés, reporte localizador, aqui 10, gol 607. 7, reporte, joga com o campo, baixa travada, pista 10. Ainda mantém o tráfego, passou o marcador externo no momento. Cinco minutos, decola sem parar, sem autorizado. Sente, o tráfego no pouso ainda tá correndo ainda, provavelmente vai liberar lá a última ainda. Tá certo. No 5, no Solos 48, libera na Fox e na Golf. Liberado via Fox. Fox Trot, seu direito, 211. 211. Visual embaixo travado, gol 897. Mantinha pista no 0, gol motorizado, vento 20 graus, 4, 9, 10, mantido. Estabilizado, gol 607. Gol 607, líder S, chame torre 11895. 2895, gol 607. Oi, Salvador, bom dia, gol 607, estabilizado, líder. 6607, continua para se lançar, pode zoar com o campo, pista 10. Tá lá. Sérgio, Solano 50, à direita, 121, décimo 9. direita 219, 847. Checa 30.0, pouso autorizado, 20 graus, 49. Baixar travado com 607, dele pôr nada. Tá 3171, observa igual o tráfego final após a passagem lá em Matei Pistolano. Após o tráfego, ali em Salvador, gol 1897. Torre 1897, negativo, contato com o solo. Ano 2-1-1, por gentileza, agora então. 2-1-1. No solo 53, direito 219. 219, igual 607. 3171, confirme o solo, poder, por gentileza. 210, 3171. Perfeito, copiado. Decolhe, autorizado, preparado, 10 graus com 49.010, notícia. Salvador, gol 1607. Salvador, gol 1607. 17, referendo 219, se considera 121, décima 1, por gentileza. 21, décima 1, gente. 171, decolada 5519, correção, controle 1208, boa tarde. Olha, Salvador, 131, 171. 131, contato radar, CDL. Se autoriza direto o grid para o 131. Mantenha a saída da EL, 3171, aguarde. Aguardando. 3153, bom dia, quando chegar da BOMF, deixa para 4 mil pés, ajuste 10 no 0. Chama agora o centro Recife na frequência 13395, alterna 13325. 13395, 13325, tá 3171. 2153, desça para 2000 pés, ajuste 1010, reporte localizador. 2000 pés, 1010, reporte localizador, Salvador, bom dia, tá 3240. Bom dia, o TAM 3890 para autorização, é, com solo ou com senhorita? É comigo, mas na frequência do solo, no 21 decimal 1, por gentileza. Tá 3153, complete final ILS, chame torre 11895. 2, Salvador, muito bom dia, tá 3153, tá a 1,5 milha de terra, já encontrei bastante chegada. Tá 3153, bom dia, avistado, pistola zero, pouso autorizado, vento 20 graus, 3 nós, 1010 no altímetro. Ok, livre pouso, pistola zero, solo 13 direita, 119. 119 à direita, 3153. É 121 no 1, corrigindo, né? 121 no 1, 3153. Salvador, bom dia. Isso 890, bom dia, autorizado em área 4.0, 30 graus, 3 nós. Decolado aos 22, controle 120, décimo 8, bagagem. Controle agora 208, obrigado, é um bom domingo. Salvador, bom dia. Na 3890, decolou. Bom dia, tá 3890, contato radar, sai da PUCA. Confirme a saída PUCA. Sandino 804, Leandro, decolar autorizado, pista 10, vento variável 5911, não tinha. 1011, livre alinhar e decolar, pista 90, voo 1804. Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 125.45, cuidado, bom domingo. Provavelmente. Salvador, boa tarde, bom dia. Oi, Xené 62 e o nono, quanto pega da 10 para o Tom? 1804, agora 230, controle 08, Rogério. 20, foi. Tem um bom final de semana. 1208. 208. Xené 62, alô, bom dia, aliar e manter a pista 10. Aliar e manter na 10 para o Xené 62 e o nono. Diego 1804, contato radar, Cidadael. Cidadael, 1804, em que possível, em condições visuais, em condições de aprovar o vídeo. Inicialmente mantém a saída, Gol 1804. Mantendo a saída, 1804. Seria tráfego para restrição para aprovar da EL? Não, seria a coordenação com o Recife que está sendo efetuada. Muito obrigado. 804, presente direto bridge. Linha de decolagem, 10 graus, 629, 308, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Xener 62, 1 passa 1500, pés, ascensão 360 na Dael. Bom dia, Xener 62, 1, contato radar, saída da Dael. Dael, 62, 1. Solo Salvador, Alfa Yankee Kilo, bom dia. Alfa Yankee Kilo, bom dia. Alfa Yankee Kilo solicita autorização de revolta da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, Finger 8. Sim. Presidente, autorizado o início do reboque, chame para ingressar no pátio 1 Alfa e Yankee Kilo. Presidente, obrigado. Gol 1804, chame Centro Recife, frequência 1-3325, altera 1-3395.